Eu não entendi, tem um passageiro em emergência médica, é isso? Eu tô passando mal aqui, não tá... provavelmente pressão baixa, não tem médico a bordo. Então se tiver uma médica, não tem pra ela, pode estar suposto, então tem contato com a empresa. Ok, Ciente 390, vamos efetuar o contato. Aqui mesmo, colher algumas informações necessárias para a coordenação. Motorista vai, sabe? Direto para Duna, está autorizado, direto Duna, 390. Direto Duna, 390, grato pela coordenação. 77, moçada do táxi, 090, Antônio. Tem mais que chama. Duna 077, táxi autorizado. Via Pátio, Índia, pode esperar no 0286, altímetro no 0, no 5, no 077, confirma os dados, por gentileza. Afirmativo, 140 POB, 4 horas, Campinas, Pátio, Índia, depois 186 com 1015, 077, obrigado. Afirmativo, 3529, táxi em frente, seguirá o 37, na saída do Pátio 3, pode esperar o número 3286, 1015, no 0, 35219. Seguindo o gol, ponto de espera 386, 35219. Fala, TAM 31400. Só um instante, TAM 31400. Aguardando, tá pronto pra pushback acionamento aqui no 4. Gente, aguarde pra puxar acionamento, teremos dois salvos pra passar a causa, TAM 31045, só um instante, por gentileza. Tá bom, aguardando, 3145. Alô, 4. Salvador, o Torre, boa tarde, Luan, 396, final Black Freight, quanto tem chegado? No 396, chame passando o Simbra. Mará em Simbra, 396, gol. Web 6720, no solo 08, libera direita, solo 1219. Direito 1219, 6720. Salvo Salvador, após ouvir o Tutu. Número 224, temos agora, please. No máximo a 500 pés. Primeiro. A inicial de decolagem na cabeceira 9063-4. Solo Web 6720, liberou na sua escuta. 6720, reporte antes da taxa de LED. Antes da Juliette, 6720. Nota. Cruzado Galeão, nível 340, via Apóstolo 10. Decola pista 10, mantenha a reta cruzada 2 no pés, na terceira milha, após curva direita. Subida da Euleda, após Leda, direta posição Bridge. Controle 120, decimal 8. Torre 1 no 8, decimal 6. Acione o código 5120. 325. Afirmo. Até mais, então, boa tarde, senhor. No 10, após efetua da Euleda, é Bridge 118-6 a Torre 118-612 e o transponder 5120. Tá no 4, pronto para pushback acionamento. E só um instante, tinha o tráfego já solicitado anteriormente, o número 2 efetua, só um instante para a gente ver. Aguardado. O 925 tá pronto? Pronto. Matheus, tem a da trip liberando a cauda, livre puxar, se não chama o táxi, 925. Após o trip autorizado, 925. 6720, ingresso esquerdo direto, portão 612. 612, 6720. Clausura 22, right, 4. Correia, we are ready. Clausura 22, clear to Lisboa, flight level 370, via upper Zulu 10. After takeoff, runway 10, maintain head to pass at 2000 feet or 3 nautical miles. And then, turn left from Puka, departure, and then Jamo, and then Zipar transition. Salvador, control frequency 120.8. Salvador Tower 18, decimal 6, and squawking 5123. 288, 1260, Recife 5241, uma boa. Upper Zulu 10, after departure from runway 10, maintain heading until 2000 feet or 3 nautical miles. Then left turn, Fuka departure, Jamo, and then Zipa. Frequency for departure will be 120.8, tower 109.6. Squawk code 5123, approach code 022. 5123, the rate back for that. Are you ready for push and start? Completely ready. Okay, completely ready and show clear for push and start, come back for taxi, approach code 022. Clear for push and start, approach code 022. No solo 1-2, liberou a direita, solo 1-2, 1-9, boa 3-9-6. 3-9. Mandou boa tarde, bom 3-9-6, liberou. 3-9-6, ataque autorizado, Alfa, repartição de Juliette. Alfa, repartição de Juliette, 3-9-6. 0 decolagem, ponto 9-0, bom 0-7-7. 3-5-2-1-9, após o gol, alinha e mantém. Após o gol, alinha e mantém, 2-9. Direto Petrolina, 6314. Coloso 1-3, chama em controle, boa noite. Confirmando 208? Confirmo. Aguarda pro pushback, 314. Contato na terra da colagem, subindo até o 360 após 2000 direto Luda. Aposto autorizado puxar no 4, ok? Vai aguardar o estacionamento do 37 da Goa, sua direita no portão 3. Guardar a aeronave do 3, autorizado pushback após o 3, 1-4. 1-396, observe o 737-800, companhia, esquerda Juliette, portão 3. Esquerda Juliette, visual com a aeronave da companhia, prossegue por 3. Para o táxi, voa 9-2-3-1-3-3 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa com fim. 1-3-3, 4 horas com fim, táxi para direita, via Índia, ponto espera no 0, 286, altímetro 1015, boa viagem, gol no 925. Muito obrigado, seu querido. E o 286, via Índia, 925. Zero livre aproximação, pista para 2000 pés, redução a critério, reforma estabilizada. 2000, contrário estabilizado, 3190. Um, 5219, autorizado decolar, 140 grau, 099. Tive decolagem da 1-0-5-219. Alinhar e manter, gol no 925. Ali manter no 0925. Zero, two, request back. 22, approve taxi and maintain position close on gate 06. Good taxi, maintain position close to position 06, approach call 022. Sip não, Gol no 925, informo chuva no setor eco e TCU nas vizinhanças. Mantém a posição. 925, sempre mantém. Sip 5219, decolou o som na meia, chama o controle. Boa tarde. Controle, boa tarde. Sip 5219. Sip 5219, contato radar na decolagem, sub mantém o 200, perfil Arbor. 200 Arbor. Clear taxi and follow bus 320 turn flag on hot shot number 2, call tower 18.6, Canadian 1015. Clear for taxi following term 320, I'll call tower 18.6, approach 022, adieu. Táxi, eu tá 3145, tá com 168 a bordo, tá alternando com fins e autonomia 3 horas e 45, com fins 168 pro B, táxi direito via ilha, ponte espera no 0, torre 286, altímetro no 0, no 5 pro viagem. Tchau, tchau, tchau. Chama em Recife, 25, Antena 3325. Bona Antena 3325, Bona 077. Bona 925, autorizado decolar, 1400 graus, 089. Iniciando 925. Turou agora, o título no 05, Recife 370, já aprovado, quanto 4? Pronto, capitão. Salvador, Recife, nível de voo 370, via aerovia Peru 58, pista nessa decola, mantendo reto até cruzar 2000 pés da terceira milha, após iniciar curva direita, com essa curva à esquerda, perfil subida Puca, Jambo, transição Caju, controle 120, décima 8, 198, décima 6, transponder 5146. Sente autorizado para Recife 370, via Peru 8, decola piscina 0, mantendo proa até 2000, após mira em curva pela esquerda, na saída Puca, transição Caju, controle 128, 120.8, 118.6 torre, transponder 5146. 1190, chuva moderada, pista molhada, 140 graus 079, autorizado pouso. Ele pousa 10, tá 3, 1190. localização de tráfego, Brasília. 7357, Brasília, 38, já aprovado, aguarde cota. Agora a cota, 7357. Salvador, boa noite, eu tô 3145 aguardando a posta espera 90. Pois o Airbus da TAM, da companhia que pousa, autorizado a linha e manter. Acusa avistando o tráfego. Avistado após o pouso, a linha e manter o zero, tá 3145. Gol no 925, decolou os 21, não chama o controle, boa tarde. Chama o controle, gol 925, 208, tenha uma boa semana. Obrigado. Controle, gol 925, boa tarde. Gol 925, contato radar de decolagem, sub mantendo 360, sai da Arbor. 360 na rua, gol 925. Rodrigo Salvador, muito boa tarde, Chanel Meno 43. Passou a nível 250 para o 160, toma tanque rei. Chanel Meno 43, identificação, decimantão 040, chegada é bomba. Identificação 040 na bomba, 3 da high speed. Segunda critério por enquanto, Chanel Meno 43. Segunda. Não, 3190 até o portão 11, táxi autorizado. O portão 11, livre táxi da 3190. Obrigado, 395, será a identificação desse motel 050, chegada a Mare. Mare. 3145, autorizado decolar, 100129. Livre decolagem, tá? 3145. Arborda presente. Arborda autorizado, 925, obrigado. TAM 3145, decolou os 25, chame o controle, boa noite. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, ao TAM 3145, decolar sua escuta. 1208. Tá aqui? 208. Vimo. 3145, boa noite, contato na TAM decolagem, sub e mantenha o 340. Pode 2000 direto Leda. Pois Leda, autorizado, tá 3145. As aeronaves na escuta do controle, as condições do campo, 1000 pés de teto, 4000 metros de visibilidade, chuva moderada. 61 no quadrante. Controle, tá 3145, pode voar 3 pra ver se tá com avanço? Pro ideal para evitar informações 3145. Aqui é o CDA 230. Por enquanto, 230 está livre. Vamos coordenar pro de bridge. Legal, obrigado. 230. Doutor, pode tomar o número de propósito do 6143? 6143 será o número 2. Ah, número 1 está onde? Estou no sudoeste de Salvador. Ah, tá, gente. Então, gentileza. Após o pouso dessa aeronave, se puder informar a condição que ele observou no final, eu agradeço. Sente. 567, autorizado Salvador Brasília, nível de voo 380, via Rota 017, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 no 10, voa terceira milha, posse curva direita, perfil de subida Argor, transição Elefa. Controle 1, 2, 0, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, transponder 5, 1, 4, 2. Salvador Approach, control 1, 2, 0, decimal 8. 4, 0, 8, é por causa do 0, do tubo, né? Desça Zulu, 7, decolagem da pista 10, sai da Arbor, eleva, eleva, primeira curva à direita, 208, controle 268, 142, transponder, 367. Correto, posição 10, champanhe. 1, pronto, 367. 1, o ajuste permanece no 0, na meia. Portugal 022, radio contact, blah blah blah, 370, Puka Departure. 370, Puka Departure, Portugal 022. Centro, confirma 925, 1288, 1201. 1288 e alternado 1260. 260, obrigado. Controle Gol 1601, boa noite, informação X-Ray. Boa noite, Gol 1601, identifique, chegar a BOF, desça para 5000 pés, o ajuste 90116. Certificado, na ponte dessa peça 5.1.16. Trip 5219, Recife agora na frequência 1288 e alterna 1260. 288-260, obrigado. Xanem 143, redução para 259. 2509, Xanem 143. Estou no 395, só confirmando, o senhor não vai prosseguir para pouso com essas condições? Nessas condições que foram passadas, 1000 pés de teto, 4000 de visibilidade e chuva moderada, o senhor prossegue? É essa mesma informação nesse momento também? Afirmativo. Então espere em TAP, eu vou confirmar isso aí, as condições. Certo. O Xanem 6143, nessas condições passadas, prossegue para pouso? Afirmativo, prossegue. Certo. Vou na Prodidona, o Xanem 6143, desça para 2000. Informe estabilizando a final ILS, agora é o número 1 na aproximação. Sente, coisa do ano 2000 reportará. Está dando 0,6. Está livre ILS, né? 6143. 1395, deixa eu manter o nível 050 para esperar na posição ITAP. E 050, espera ITAP, o voo no 395. 4-3-1-4-5, Recife agora, a frequência 1-2-5-1 e alternado 1-3-3-2-5. Chamando agora, 2-5-1-3-3-2-5, boa. Boa noite, voo na 395. 395, Brasil. Apenas confirmando, permanece chuva moderada? Afirmativo. Ah, ok, beleza. Siga gol no 601. Só poderia confirmar, chuva agora em Salvador é moderado? Afirmo, passadas pela torre nesse momento, teto permanece 1.000 pés, visibilidade de 4.000 metros e chuva moderada. Ok, copiado. Atenção, 0-0, tá. Pode efetuar espera na posição bom. Ativo, gol no 601, autorizado, espera em bom, ficou o nível que o senhor quer manter? Podemos manter o 90. Afirmativo, deixa eu manter o 090, o gol no 601. Ok, até o 090, o gol no 601. É Portugal 022, contact now Recife Center, frequency 126.85 e Fadebo 125.45. 126.85, 125.45, é Portugal 022, boa noite. Boa noite. Papapá, Mike Jet Romeo, mantendo o voo pairado no Rio Vermelho, na linha do litoral. Sete, Mike Juliet Romeo. Hoje, Senar 6, 143, vai curvar para o embarcador externo para facilitar de aceitação positiva. Sete, Senar 6, 143, autorizado a final IRS, informe estabilizado. Felipe Nalha, Senar 6, 317. 6-1-4-3. Solo azul 4206, para o táxi com 8-4 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando o Maceió. Autorizado táxi, ponto de espera no 0. Sente, autorizado táxi, ponto de espera no 0, azul 4206, boa noite.